exortadores, filhos da graça, das trevas para a luz. Yeah. O Cristo comprado, ressuscitado, vivificado estou. Por ser transformado, purificado, nova criatura sou. Mesmo sendo sujo em meus pecados, Cristo Jesus me amou. Em geração eleita, povo escolhido, Cristo Jesus me tornou. Para anunciar as suas virtudes a quem vive em trevas, pois o fogo do inferno aguarda por todos que ainda vivem em trevas. Vá lá, saia das trevas e venha para a luz. Esta luz é Jesus que por te amar foi morto numa cruz. Não volto para as trevas. Não volto para as trevas, não volto para as trevas, não volto para as trevas. Caminho seguro com Cristo no centro, não volto para as trevas. Não volto para as trevas, não volto para as trevas, não volto para as trevas. Caminho seguro com Cristo no centro. A humanidade que andava em trevas desesperada e à beira da morte, esquecendo a verdade, caminhando por sua sorte, pois habitavam numa terra perdida, corrupta de trevas, à sombra da morte. Vida triste, amargurada, uma angústia muito forte. O povo que andava perdido em trevas viu uma maravilhosa luz. Essa luz é Jesus que salva, liberta, te tira do mal. E a este mundo conduz. Faz geração eleita, misericórdia alcançada, do mal te deleita. Dá brilho notório pra quem o recebe, faz noiva predileta. Não volto pras trevas, não volto pras trevas, não volto pras trevas, não volto pras trevas. Caminho seguro com Cristo no centro, não volto pras trevas. Não volto pras trevas, não volto pras trevas, não volto pras trevas. Caminho seguro com Cristo no centro. Eu tomei a decisão de seguir a quem me ama. Trabalho pra meu galardão, não trabalho pra ter fama. Assumo ser do teu legado, vem cuidar do teu filho amado. Ajuda a não mais cair, vem ajudar a superar meus fracassos. No mundo não volto, nem quem me acorrente. Não vou desistir, nem quem me aborreça. Eu vivo pra Cristo, ele é meu salvador. Ainda que coisas más aconteçam, o meu se rasgou pra poder me mostrar que com Cristo na luta sempre vou ganhar. Me tornaste capaz de poder cantar. Só tua graça me basta, me cura. Não volto pras trevas, não volto pras trevas, não volto pras trevas, não volto pras trevas. Caminho seguro com Cristo no centro. Não volto pras trevas, não volto pras trevas, não volto pras trevas, não volto pras trevas. Caminho seguro com Cristo no centro. Viajando, alucinado, hoje eu vou matar os crentes. Embarquei no meu cavalo, vi uma luz bem reluzente. Essa luz maravilhosa brilhou na minha cara, e uma voz misteriosa privou-me e disse para. Minha mente está confusa, não percebe nem entende. De repente respondeu-me: eu sou mestre, a quem percebes? E agora eu faço parte da staff divina. Tenho shine e as trevas comigo já não combinam. Não volto pras trevas, não volto pras trevas, não volto pras trevas, não volto pras trevas. Caminho seguro com Cristo no centro, não volto pras trevas. Não volto pras trevas, não volto pras trevas, não volto pras trevas. Caminho seguro com Cristo no centro.